Dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há mais de 21 anos, quase 22 anos, sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook, pelos canais do YouTube. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e hoje apoiado e mantido pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil, semanalmente observado por profissionais e estudantes interessados no conhecimento da doutrina espírita e em seus desdobramentos na vida diária. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 7 de fevereiro de 2021, aliás, aniversário da minha filha Raíssa. Essa linda manhã da primavera brasileira, e é com essa imagem do Parque dos Ipês, tão bonita aqui em Santa Bárbara do Oeste, que estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. Aliás, não é primavera, é o verão brasileiro. Muito bem, meus amigos, e é nessa atmosfera de espiritualidade, de fraternidade, de alegria, eu tenho o prazer de cumprimentar, muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia, parabéns a Larissa. E você não esqueça que nessa. Raíssa. Raíssa. Isso. Não esqueça que na quinta-feira é o dia 11 de fevereiro, aí é o parabéns é para mim. E aqui eu já dou meu telefone: 3433-8679. Bom dia a todos. Eu curto meu aniversário 20 dias antes. Eu ia falar dele depois. Mas muito bem, muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Eu faço igualzinho, Luiz. Eu faço campanha do meu aniversário também, porque eu sempre tenho a nítida certeza, né, que é mais um ciclo que a gente completa nesse plano terrestre. E é um momento bom de avaliar como que a gente vai indo em nossa evolução. Então, eu sempre convido os meus amigos a fazerem esta autoanálise de como está indo, como foi esse último ciclo, como se preparar para o próximo ciclo, né? Então, eu gosto muito disso aí. Bom, deixa eu falar uma outra coisa. Eu tive um probleminha com o aplicativo de ontem para hoje aqui, nosso, que a gente faz o programa. E eu não consegui mandar o link para ninguém, porque eu acabei de resolver o programa agora, há 15, 20 minutos atrás. Então, se vocês puderem compartilhar com seus amigos aí o link, eu agradeço, porque eu não tive tempo de fazer. E durante o programa é meio complicado eu mexer com o WhatsApp e divulgar para todo mundo, tá bom? Um ótimo programa para nós. Excelente. São problemas que acontecem nos bastidores e que o Alan fica trabalhando mais do que deveria, mas graças a ele, ao apoio de muitos amigos, estamos aqui no ar todo domingo. Muito bem, meus amigos, hoje o programa tem o título de A Marcha do Espiritismo. Foi a maneira como o Espiritismo foi se implantando, acontecendo na França e invadindo todos os demais países. E a esse título, escrevi a seguinte frase: a vida é o mais belo espetáculo que se possa ver e sentir, sinalizando à criatura humana que uma inteligência soberana a tudo provê, tudo ao nosso redor obedece a uma ordem maior. As revelações ocorrem à medida que as ideias estejam amadurecidas para recebê-las. E foi exatamente com esse pensamento que surgiu o Espiritismo, com aqueles milhões de pensamentos novos e que se encaixou com a necessidade que a sociedade francesa e europeia estava naquele momento. Muito bem, meus amigos, são 9h35 e agora estamos aptos, com essa pequena introdução, a iniciar o primeiro bloco do programa Visão Espírita. É sempre uma leitura do livro Fonte Viva, escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E o capítulo é o capítulo 131, No Campo Social. Particularmente, é um capítulo que vale a pena ler e rever. Foi selecionada uma frase que está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 37, em que está escrito assim: ele respondeu e disse-lhes, dai-lhe voz de comer. Em cima dessa frase, Emmanuel escreve o seguinte texto. Diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos, dai-lhes voz de comer. A observação do mestre é importante, quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte, sem a garantia do farmel. O mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que os cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço, mas ainda sempre vemos a multidão carecente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastada pelos invisíveis azorrales da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados, não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo com o anseio de ajudá-lo, se te propões a contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor, dai-lhe voz de comer. Nesse belo texto, passagem, eu chamo o Luiz agora. Essa passagem é só tem instrução, né? Nós precisamos estudá-la. Existem coisas, você observa que Jesus foi impositivo. Ele não explicou, não apalpou, não ficou fazendo introdução. Ele deu uma ordem, dai-lhes de comer. Né? Então, quanta informação nós temos nessa lição, naquilo que Jesus fez e no que Emmanuel comenta. Eu não tinha catalogado essa lição no verbete Escada de Jacó. E aí eu coloquei lá, porque realmente isso aí é a explicação da Escada de Jacó. A Escada de Jacó, ela nos mostra que todos nós, na humanidade, nós nos encontramos em patamares diferentes. E aquele que se encontra num patamar mais alto, ele tem obrigação de atender o que está mais baixo, compreendê-lo, ter tolerância com ele, mas, como Jesus fez, em certas ocasiões, tem que ser impositivo. Se você ficar perdendo tempo com explicações, você, às vezes, gasta todo o tempo dando explicação e você não orienta. Então, existem condições onde nós temos que usar o bom senso e ordenar em outras ocasiões agir, em outras ocasiões explicar, tirando sempre o maior proveito da situação. E quando nós agimos assim, existe ainda o aspecto principal, principalmente quando nós fazemos alguma coisa que nós temos dificuldade de fazer, porque aí nós também estamos nos elevando, estamos crescendo, porque esse é o problema de toda a humanidade. Enquanto aqueles estão precisando de alimento, nós estamos precisando aperfeiçoar a nossa tolerância, melhorar a nossa comunicação. E isso tudo a doutrina espírita ela nos passa, ela nos transmite. Agora, para a compreensão disso tudo, nós temos que continuar nos amando e nos instruindo. Essa humanidade que busca a alimentação, nós temos que continuar orientando no sentido de que ela procure também outros valores. E essa questão nós precisamos aprimorar em nós sempre. Nós temos que primeiro sustentar a primeira necessidade. Porque se nós não eliminarmos a primeira necessidade, nós ficaremos falando para as paredes. Então, toda essa somatória de atendimentos, nós temos que usar o bom senso. Por isso que nós temos que, a cada dia, nos aperfeiçoarmos na nossa evolução. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Muito interessante. Alan, o que você entendeu, sentiu dessa mensagem de Emmanuel? Rapaz, você sabe que eu estava aqui pensando, né? Eu acho que ele tem tudo a ver com o estudo que eu estou fazendo sobre tolerância. É uma mensagem que ela vem em encontro ao estudo que eu estou fazendo. No campo social, né? Porque justamente a tolerância ou a intolerância, ela é na convivência social. É justamente nesse contato entre os seres humanos que você pode medir o seu grau de tolerância e o seu grau de intolerância, né? Eu estava aqui falando para o Geraldo e para o Luiz, antes da gente entrar no ar, de como as pessoas estão hoje com os aplicativos, né? Então, por exemplo, o WhatsApp, ao mesmo tempo que ele pode ser uma boa ferramenta de divulgação, uma boa ferramenta de comunicação, ele acabou virando, para mim, uma grande ferramenta de incômodo, porque querem que a gente participe de tantos e tantos grupos, querem que a gente conviva em tantos grupos que, às vezes, você não tem nem tanta afinidade assim. E algumas pessoas pulverizam de mensagens o WhatsApp numa metralhadora de falas e de frases, e você não tem conta, não tem tempo de ler aquilo lá, né? Ontem, por exemplo, eu estava falando para o Geraldo, eu fiquei das 3 da tarde às 9h15 da noite assistindo 2 reuniões online, que eu precisava assistir, não tinha como eu não assistir. E logicamente, nesse meio tempo, e eu estava assistindo pelo celular, chegaram mensagens, telefonemas, nem chegaram, só mensagens. E as pessoas que mandam a mensagem querem que você responda na hora para elas, né? Elas não estão preocupadas com o que você está fazendo da sua vida naquele momento, né? Elas querem resolver o problema delas, né? Então, eu entendo perfeitamente essa mensagem do Cristo como a mesma fala do Emmanuel aqui, ó. Diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos, dai-lhes voz de comer. Eu vejo que a multidão hoje está fatigada e aflita de ansiedades e depressões. Nós convivemos com pessoas ansiosas e deprimidas, carentes muitas vezes de um pingo de atenção. Só que nós também fazemos parte da multidão. Nem sempre nós estamos disponíveis e dispostos a dar de comer. Então, eu entendo a fala de Jesus, sou compadecido do comportamento dos apóstolos daquele momento, que também estavam cansados e fatigados. E penso como é difícil, né, diante da multidão fatigada e faminta, nós darmos de comer. Ele, usando as palavras de Emmanuel, né, ele queria gravar no nosso espírito, né, de aprendizes que ainda somos, a consagração ao serviço popular. Só que nós também temos a necessidade do nosso alimento para a nossa alma, né? Então, as pessoas têm um ciclo, né? Por exemplo, imagine esses apóstolos. Eles viviam 24 horas por dia servindo aquelas pessoas. Eles não tinham nenhuma hora para eles, né? Tanto é que a maioria não tinha família, né? Não tinha, eram todos sozinhos, né? Fora o Pedro, que a gente sabe que era casado, tinha até sogra, filha. Os outros, eu não sei se eu estou falando besteira, vocês me ajudem aí, mas eu acho que nenhum deles era casado, né? Por quê? Porque você tendo uma família, você também tem que dar atenção para a família. Você tendo uma família, você também tem as preocupações daqueles que estão ali próximos de você. Então, eu entendo essa fala do Cristo e eu estou num momento na minha vida que eu entendo como nunca essa fala. Sabe? A gente realmente fazemos um esforço danado em alimentar a multidão fatigada e faminta. Mas nós também tem horas que percebemos que somos parte dessa multidão fatigada e faminta. Eu não me aparto dessa multidão fatigada e faminta. E no meio da multidão fatigada e faminta, que eu faço parte, eu tento mitigar a fome de alguns. Mas não é fácil, né, Luiz? Ela, só acrescentando nesse teu comentário, a gente tem que atender, mas também tem que orientar. Então, seria o caso de chegar para essa pessoa e dizer assim, fulano, quando você quiser alguma coisa urgente, liga. Entendeu? Quer dizer, você não está sendo deselegante, mas está orientando. Mas fala até para você. Ontem eu estava ouvindo online por 6 horas pelo celular. Se a pessoa ligasse, eu não ia atender também, entendeu? Então, assim, eu estou dando só um exemplo que aconteceu ontem. É só um pequeno exemplo. Mas é um exemplo que eu percebo a multidão fatigada e faminta, mas eu também faço parte. É isso que eu quero dizer. Assim, nós estamos no mesmo nível, né, Geraldo? Exatamente, Alan. Acho que você foi muito feliz nessa colocação. Eu começaria assim, um pequeno comentário a dizer o seguinte. Nós somos a multidão fatigada e faminta. Nós fazemos parte dessa multidão. A gente não está à parte. E nem os apóstolos estavam à parte disso. Né? Todos nós estamos nessa sociedade, nesse contexto social. E eu imagino que uma das grandes responsabilidades que nós temos é respeitar e ajudar essa sociedade. Afinal de contas, nós fazemos parte dela. Então, quando Jesus ele falou essa frase de maneira incisiva, como o Luiz falou, de maneira firme, você vê que a maneira como é colocada, a impressão que dá é que ele falou firme. E eu faço um exercício que eu até convido todo mundo que está nos ouvindo a fazer também. Sempre que eu leio esse texto do Emmanuel, eu pego esse texto e tento colocar dentro do contexto da história. Em que momento que ele foi pronunciado, em que circunstância que ele foi pronunciado. Aí você começa a entender mais por que que Jesus falou aquilo. Aí você fala assim, nossa, parece que tem mais ensinamentos quando você coloca o texto em cima do contexto. E Jesus era uma personalidade tão sublime que ele não falava só para aquele momento. Ele falava para aquele momento e para a eternidade. Quando ele falava, dai voz de comer, como o Luiz falou, é incisivo. Evidente que naquele momento, como o próprio Emmanuel fala, a necessidade era física, pelo cansaço e até um pouco de imprudência do povo subir até lá sem se preparar, se planejar. Mas a primeira necessidade era do estômago. Então, dá ele voz de comer. E depois, ele dá o pão espiritual. Então, esse dá-lhe voz de comer é um ensinamento para todos nós. Você está dentro desse grupo, então se responsabilize por ele também. E faça a diferença dentro dele também. Nós não temos nada, nós estamos aqui fazendo o programa. Nós temos as mesmas necessidades que todos que estão nos assistindo. Nós temos as nossas inibições, os nossos conflitos, mas a gente tenta criar um ambiente de modo em que a gente sinta e compreenda melhor essa doutrina espírita. Então, esse campo social, ele é nosso, é a nossa necessidade. Então, achei interessante eu trocar essa ideia com vocês. Certo, Luiz? Oh, certinho. O Alan está ajustando a câmera dele. Melhorou, é que assim, eu tenho que fazer o programa pelo computador. E eu estou tendo uma dificuldade no computador, então eu troquei a imagem para o celular. Só que daí eu tenho que operar o celular e o computador. Eu parabenizo essa habilidade de mexer nas coisas aí, que para mim é meio mistério. Mas você vai sair melhor dessa, né? Vai sair, voltar com menos dívida. Muito bem, meus amigos, vamos começar o nosso segundo bloco do programa, que é esse livro. Eu convido a todos vocês a comprarem esse livro, do Caio Bachuto, ele é fantástico. E hoje a gente vai ler Pobres de Espírito e Espíritos Pobres. É muito interessante que o Caibá pega a gente de surpresa, né? Nas outras vezes a gente lê sempre uma parábola que tem 3, 4, 5 parágrafos, e agora ele coloca uma frase, e depois tem toda a explicação dele. Eu entendo assim, essa frase foi suficiente. Trabalhe em cima da frase. Então, é pobres de espírito e espíritos pobres. Eu vou fazer a leitura dessa frase, e depois de 3 ou 4 parágrafos que eu julguei interessante, e passo a palavra para o Luiz e Alan, para que a gente melhore os nossos entendimentos. O Caibá, ele seleciona uma frase que está no Evangelho de Mateus, que está escrito assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só isso. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em cima dessa frase, o Caibá escreveu 3 páginas. Eu vou ler só alguns parágrafos para direcionar os nossos comentários. Escreve Caibá: Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Os, abre aspas, pobres de espírito, fecha aspas, são os que não têm orgulho. Os espíritos ricos são os que acumulam tesouros nos céus, onde a traça não os rói e os ladrões não o alcançam. Os pobres de espírito são os humildes, que nunca mostram saber o que sabem e nunca dizem ter o que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são os que sabem e não sabem. É por isso que a humildade se tornou cartão de ingresso no reino dos céus. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. A humildade é o propulsor de todas as grandes ações e rasgos de generosidade, seja na filosofia, na arte, na ciência, na religião. Com esse direcionamento do Caibá, Luiz, fala alguma coisa. Geraldo, eu gosto de citar muito exemplos, né? O Caibá é outro que ele veio cumprir aquilo que Jesus prometeu. Eu vos enviarei o Consolador, que vos esclarecerá tudo o que eu tenho dito. E aí, como você falou, né, um versículo bíblico de uma linha, Emmanuel, o Caibá comentou 3 páginas. Então, se existe prova, né, evidência de que o Espiritismo é o Consolador, são esses livros, que a partir de um versículo bíblico, ele disseca aquele versículo em 3 páginas, 2 páginas. Existem centenas de livros espíritas que fazem isso com muita maestria. Mas isso aí não serve ainda, né, para aqueles que já têm o preconceito. Eles sabem, não precisam examinar, que o Espiritismo não é o Consolador, que o Consolador é o Espírito Santo. E aí a humanidade vai perdendo o seu tempo, né? Mas Jesus foi muito claro: quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Então essa passagem, ela me remete a alguns personagens. Eu tenho amigos médicos, um deles é você. Tenho amigos professores universitários. E nessas duas classes aparece muito isso. Pessoas com profundo conhecimento, mas pobres de espírito. Então elas não têm o principal para poder doar aquilo que elas têm ao seu semelhante. Esses meus amigos, eles repetem muito, são assim quase unânimes em dizer, quando eles vão em congresso, quando eles estão no meio acadêmico, que essas figuras, né, professores e médicos, principalmente os que dão palestra, como são, têm essa empáfia, esse orgulho, né? E não tem aquilo que seria a maior ferramenta para transmitir aquilo que eles possuem, que é o conhecimento. Então você observa como eu cito sempre, e realmente tenho muita admiração, o Einstein. O Einstein, para mim, é o maior intelecto do nosso de todos os séculos. E o Einstein, ele fala das coisas, fala de Deus com uma simplicidade, com uma naturalidade. Alan, está tudo bem aí, né? Mas O celular com uma pulou no chão aqui, naturalidade, cara. com uma naturalidade tremenda, né? E Como ser principalmente cercada de vítimas? pelo fato dele ser o gênio que ele é, né? Então, com toda a grandiosidade daquilo que ele tem, que são as suas virtudes, né? E o seu conhecimento, ele exerce isso tudo de uma forma muito natural, muito simpática, muito, muito espontânea. Um outro personagem que eu cito sempre, e aí já é mais na área econômica, né? Que é o Hermínio de Moraes. É um cara que tem dinheiro, tinha dinheiro para fazer o que quisesse, posse, poder, mas era um cara simples. É um cara assim que às vezes entrava num ambiente, pela aparência desse, as pessoas, se não conhecessem, não dava crédito. Então, é muito importante esse texto, essa afirmação do Cristo. Mas uma das coisas que eu acho mais terríveis é que raríssimos personagens que sofrem desse mal vão ter condições de apreender o que Jesus disse. Infelizmente, essas pessoas vão apreender quando passarem do problema, quando tiverem adquirido, desenvolvido, através da dor ou qualquer outro elemento, né? Cair na real e sentir isso que Jesus disse. Eu cito um outro exemplo. Um neurologista, americano, o cara era fantástico, metia o pau naqueles casos de quase morte. Ele criticava todas as publicações, todas as teses sobre esse elemento, e ele teve a experiência de quase morte. Aí ele escreveu um livro fantástico. Né? Infelizmente, Deus não pode fazer isso com todo mundo que tem um problema, né? Porque senão os exemplos seriam abundantes. É isso aí, Geraldo. Se escrevesse desse, se fizesse desse jeito, o hospital não ia ter leito para pôr todo mundo. Alô? Fale você, Renan. Ô, gente, vocês me desculpem, eu vou falar para vocês, tem dia que a tecnologia ela tá cercando a gente, ela tá cercando a gente desde domingo passado. Eles estão tentando derrubar a gente. Agora derrubaram meu celular. Tenha tolerância, Alan. Mas é obsessão tecnológica. Aí, eu ainda não sou versado em desobsessão tecnológica. Ô, meus queridos, olha, você vê a profundidade de Caibar, né? Caibar é um cara que eu, quanto mais. É legal, olha o meu livrinho desse aqui, ó. Esse aqui, eu, o Luiz, nós comentávamos ele, se eu não me engano, pelo que está marcado aqui nesse livro, há 15 anos atrás. Esse aqui meu é de 15 anos atrás. Olha lá, olha lá. Ih, é mais velho que o meu. Pronto, perdi. Ah. Eu tenho esse e tenho o novo. Mata a cobra e mostra o pau. É isso aí. A gente usava ele há uns 15 anos atrás no programa. Mas como é bom a gente reler, né? Como é gostoso a gente reler, ainda mais autores desse nível, né? Então, eu, enquanto o Luiz estava comentando, eu estava aqui lendo o comentário do Caibar aqui, por isso que eu derrubei o celular. O Bem-aventurados os pobres de espírito. Olha, gente, essa pobreza de espírito, a gente, muitas vezes, infelizmente, a religião, ela confundiu a cabeça das pessoas como se fosse pobre financeiramente, ou pobre, ou carente de tudo, era desses espíritos aqui. Não tem nada a ver com isso aí, né? Porque tem muita gente milionária e que não consegue ser pobre de espírito. Tem muita gente paupérrima que é pobre de espírito. Então, não tem a ver nada com o dinheiro isso aqui, tá? É que a palavra pobre e rico acaba, parece, ligando a essa questão financeira. Mas esquece. O pobre de espírito, eu acho que o Luiz, ele foi feliz quando ele nos traz alguns exemplos, né? Por quê? Exemplo, sempre, às vezes, é muito mais fácil, né? É a mesma ferramenta que Jesus usava, as parábolas, né? Traz o exemplo, porque o exemplo, ele fala muito, né? Muito, muito, muito. Então, por exemplo, um pobre de espírito, ele consegue não ser agressivo, por exemplo. A gente consegue a pessoa, você percebe na pessoa que é pobre de espírito uma não agressividade. O agressivo já, ele normalmente esconde um orgulho maior, né? Então, o pobre de espírito, ele consegue não ser tão agressivo, ele é mais doce, né? Então, já não é tanto meu caso, para vocês verem que eu não sou pobre de espírito, que eu já sou mais truculento, então eu ainda tenho muito a aprender, né? A calma do pobre de espírito, ele acaba muitas vezes até sendo incomodado na sua calma, porque as pessoas falam, viu? Estão te fazendo de tonto, você não está vendo isso, né? Mas nós temos que diferenciar o pobre de espírito da pessoa que é ingênua. O ingênuo não é pobre de espírito, ele tem uma característica que precisa ser melhorada, né? Porque o pobre de espírito, ele está entendendo o que está acontecendo. Muitas vezes ele passa de bobão, mas ele está entendendo o que está acontecendo claramente. Ele não está ingênuo naquilo lá, né? Então, para trazer, acho que um exemplo que dificilmente alguém pode contestar, eu vou trazer o exemplo do Chico Xavier. O Chico Xavier era pobre de espírito, mas pobre nesse sentido de humilde. Ele sabia tudo o que estava acontecendo na volta dele. Ele via as pessoas que exploravam o trabalho dele, ele deixava lá. Quando alguém falava mal de outro, ele sempre se posicionava de uma maneira doce. Então, se existe um exemplo nesse comportamento que eu observo, é o do comportamento do Chico Xavier, que conseguia, por sua estatura espiritual, ser de verdade pobre de espírito. E dele é o reino dos céus. Imagino ele onde está hoje, no plano espiritual, deve estar aí olhando por toda a obra que ele deixou, por todo o trabalho que ele fez. Ele deve ainda estar rezando por muita gente, porque ele deve estar cuidando de muita gente, ele não deve estar parado, porque o ser dono do reino dos céus, né, conforme está fala aqui, não é ser dono para ficar sentado num trono esperando alguma coisa acontecer. Muito pelo contrário, é trabalhar ativamente pela melhoria espiritual dos demais que ainda não chegaram no mesmo nível. Então, vamos procurar ler. Tem um livrinho que chama Lindos Casos de Chico Xavier. É um livrinho que eu falo com muito amor. Foi um dos primeiros livros que eu adquiri, que na realidade era da minha avó. Cada história de vida daquele nosso amigo Chico, que se você ler, vai servir de exemplo para você criar aos poucos e sedimentar a ideia de ser pobre de espírito. É isso aí, Geraldo. Uma das coisas que me chama muita atenção quando eu leio esses textos do Caibari, dessas palavras de Jesus, é que Jesus faz da figura de linguagem uma luz em nossas vidas. Ele nos ensina até como dizer, como falar, e o que que você pode extrair de cada lição e de cada palavra. E eu também procuro fazer um exercício. E quando eu vou fazer a leitura dessas obras, preparar o programa, as perguntas, eu aciono um botão chamado lucidez, para ver se a gente consegue ir além da letra. Porque eu observo que tem muitas pessoas que leem a letra, leem a pergunta restrita ao texto ali que está escrito. Eu acho que nós, espíritas, somos ensinados a ir mais além. Entra no contexto, entra na história. Utiliza a lucidez para você entender qual é a mensagem nessa frase de Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito. A frase em si, ela é grande, ela é rica, e você consegue desdobrar como desdobrou o Caibá, como o Emmanuel desdobraria com a maior facilidade do mundo. Então, os ensinamentos de Jesus são ícones que precisam ser descobertos. Eu gosto de utilizar algumas frases que eu acho que são interessantes, e a frase é até um pouco provocativa, quando eu digo que Jesus precisa ser mais bem conhecido. Não como figura da história, mas como alguém que ele desbravou uma nova maneira de raciocinar e de usar as palavras. Ele usava a palavra com maestria. E esses textos chegaram a nós, e que a gente possa aprender com esses textos. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, acho que isso é uma lição para a gente refletir a todos nós. Exemplos de humildade, Geraldo? a gente tem de montes. Pode falar, Luiz. Eu cataloguei 16 livros sobre isso. Seria interessante publicá-la. Oh, interessante, sim, sem dúvida. E o Luiz, no começo, ele falou realmente, às vezes, do comportamento de alguns médicos, né? Isso em qualquer classe existe, né? Eu, por ser médico, acabo vendo mais na minha área. Mas hoje eu tenho a felicidade de dar uma notícia que é uma observação minha. Hoje eu observo médicos realmente competentes que são humildes, diferente do que se via 20 anos atrás, 30 anos atrás. Eu conheço, por exemplo, radiologistas de colegas de trabalho que são profundamente competentes e humildes. Isso é uma coisa assim que chama atenção e é um reconhecimento da classe inteira por ele ser como é. Então eu noto que é a visão que eu tenho que ao longo do tempo parece que isso está se implantando cada vez mais. Às vezes por outro você acaba vendo alguns exemplos que não deveriam existir, né? Mas isso é um comentário que eu queria fazer. Pois não, Luiz. Geraldo, eu só citaria na tua área, principalmente aqueles que em congressos são responsáveis por comentar, dar alguma palestra, entendeu? Que sempre a referência que eu vejo no meio médico é nesse meio, em congressos, né? Caras que estão em evidência. Aliás, eu alinharia isso. A evidência tende a acentuar isso. A pessoa parece que ela fica impregnada por Isso, exatamente. aquela fama momentânea, né? Muito bem, meus amigos, 10 horas e 10 minutos. E agora estamos preparados, aptos para começar esse terceiro bloco, que também é muito interessante, que eu denominei como a Marcha do Espiritismo. É do item 54 a 57, do primeiro capítulo do livro A Gênese, Caracteres da Revelação Espírita, e a gente sempre convida todos os participantes de centros espíritas, dirigentes, doutrinários, presidentes dos grupos espíritas, a lerem em seus centros espíritas ou estudarem esse primeiro capítulo do livro A Gênese. Como ressaltou o Luiz em várias outras oportunidades, ele é fundamental para que a gente entenda a dimensão do Espiritismo. Introdução e primeiro capítulo. Introdução e primeiro capítulo, é verdade. Realmente. Muito bem, eu vou começar a fazer as perguntas, mas antes de fazer a primeira pergunta do Luiz, a gente vai lendo, eu li aquele item 54 e fiz uma pequena observação, e em cima dessa observação eu faço a pergunta ao Luiz. Luiz, o Kardec escreve no item 54, ao Espiritismo foram suficientes alguns anos para atingir o ponto culminante, pelo menos para recolher uma soma de observações assaz grande para constituir uma doutrina. Quer dizer, precisaram de poucos anos para que esse prédio aparecesse, prédio de ideias. Kardec se refere a toda uma sequência de fenômenos mediúnicos que ocorreram num curto espaço de tempo, reunindo informações que se completavam e possibilitaram a codificação de uma doutrina. Feita essa observação, eu pergunto ao Luiz. Luiz, como entender esse movimento espiritual que ocorreu na França e nos países vizinhos, despertando Kardec para uma nova ordem de ideias? Como é que a gente compreende isso, Luiz? Geraldo, as construções antigamente eram feitas tijolo por tijolo, né? Então você colocava uma base, colocava os tijolinhos, colocava outra coisa em cima e assim se processava. Hoje você tem as construções feitas em blocos, né? Tem aquelas partes pré-formadas, né? Pré-moldado. Então, é exatamente isso. Essas pré-moldações, elas foram feitas pela espiritualidade. Agora, para encaixar esses pré-moldados sem se combinar, foi o ser humano que fez. Kardec reuniu esse pré-moldado e montou o quebra-cabeça. Essa figura foi essencial, e é esse o grande trabalho de Kardec. Imagina, hoje os pré-moldados, você faz um projeto, manda para cada um e é só montar, que está tudo ali no planejamento. Agora, o plano espiritual fez isso, não avisou, ele esperou que o ser humano percebesse, começasse a... Então, você veja que a participação humana na elaboração da doutrina foi fantástica. E se esse ser humano não tivesse percebido essa nuance, ia ficar tudo perdido. Então, realmente, ele criou, né, o método a que se construir a doutrina dos espíritos. E por isso que a gente enfatizou tanto essa é a introdução e esse primeiro capítulo naquilo que a gente fala para todo dirigente espírita. Porque as comunicações, elas se dão em lugares separados. Agora, se a gente não souber e não entender e não juntar essas peças do quebra-cabeça, a gente não vai montar nunca. E você veja que aquilo que Kardec montou com o Livro dos Espíritos parou ali. Mas a espiritualidade não parou. Eu já comentei com vocês que a ideia que eu tive de fazer o Vadimécum, ela não foi só minha. Apareceram, depois que eu criei o Vadimécum, uns seis ou sete uns 6 ou 7 trabalhos que juntaram essas peças, e aí você pode montar o quebra-cabeça. Hoje, o que eu tenho no Vadimeco, que são as apostilas, seria isso. É você juntar no mesmo lugar todas as informações que existem sobre aquele mesmo assunto. Eu mandei para vocês dois, a gente combinou, aquela história do Deus meu, por que me desamparaste? Existiam 6 ou 7, não lembro quantas referências. 7 referências, uma diferente da outra. E aí, então, eu acrescentei aquele meu estudo, né, porque eu achei que as 7, eu não aderiria a nenhuma delas. E aí juntei a minha conclusão. E aí, um belo dia, o Francisco Mourão, ele me mandou uma fala do nosso juiz de direito aí, o Haroldo. Haroldo Dutra Dias, que usava o mesmo argumento que eu usei. E é assim que se compõe a doutrina dos espíritos, né? O ser humano raciocinando sobre o que existe, se extraindo daquilo que é racional, né? E formando aquilo que nós chamamos a doutrina dos espíritos. E Kardec fala nessa introdução. É isso aí, Geraldo. Muito interessante. Realmente, a gente sempre acredita que esses fenômenos aconteceram só com Kardec. Uma dimensão menor, isso acontece com cada um de nós em fenômenos menores ao nosso redor. A gente precisa juntar o quebra-cabeça e entender que, às vezes, uma mensagem está sendo passada a nós e a gente não percebe. Como diz o Alain, distraídos vamos vivendo. Muitas mensagens não são dadas pela esposa, pelo filho, pelo vizinho, na rua, um livro que para na sua mão, é o quebra-cabeça que a gente precisa montar. Mas a nossa cabeça está em outro lugar distraído. Então, o que o Luiz comentou da dimensão do Kardec, num pequeno espaço, numa pequena dimensão, é a nossa realidade também. E dando sequência, eu faço a pergunta ao Alain. Alain, os textos espíritas deixam entrever que Kardec se utilizou muito do bom senso e da racionalidade para escrever as páginas que traziam revelações do mundo espiritual. Eu até brinco, Alain, é uma brincadeira apenas para destacar a grandiosidade de Kardec, que no Livro dos Espíritos, eu falo assim, às vezes a pergunta é até mais interessante que a resposta, né? Mas é uma brincadeira, é mais para destacar a lucidez que ele teve a fazer as perguntas com lógica, com bom senso. Pergunta é, como você avalia, Alain, essa racionalidade perceptível dos textos espíritas feitos por Kardec? Ô, Geraldo, eu vou falar igual você acabou de falar, sabe? É perceptível que essas perguntas são melhor que as nossas respostas também, viu? Fica tranquilo. A gente vai chutando, você tem que pensar para fazer a pergunta, né? Como você avalia essa racionalidade perceptível? Olha, Kardec, ele era um cientista, né? Na sua encarnação, até naquele momento, um pesquisador, estudioso, um cara que ele antes dele aceitar que as mesas giravam, ele recusou por bastante tempo, até que um amigo levou ele para ver um fenômeno desse. E lá, ao ver aquele fenômeno, ele falou, nossa, mas não é possível, tem que ter uma causa inteligente atrás dessa manifestação. Não pode ser algo à toa isso aqui. Então você vê que a razão dele imperou em todo o seu trabalho desde o começo da codificação. Era a maneira que ele agia no mundo, né? E outra, nós estamos num momento que somente a crença não ajudaria. Então, se abominava o misticismo, né? Até hoje a gente combate, mas naquele momento ainda muito, muito mais do que hoje. Tinha muita gente dada à mistificação e adorando aquilo como um passatempo, e tinha muita gente da academia extremamente irracional. Kardec não queria que a doutrina espírita caísse no primeiro grupo, que fosse aquele grupo mistificador. Ele queria que a doutrina fosse uma base da ciência humana, que tivesse compondo todas as ciências humanas, né? Que tivesse no centro delas, com um ponto de vista, por exemplo, imagina a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise com a visão reencarnacionista do espiritismo. Quer dizer, o tratamento fica muito mais profundo. Agora, essa racionalidade que Kardec adota também vem pelos espíritos, né? Também através da intuição que ele recebe do trabalho, também das respostas dos espíritos. Toda aquela resposta que era meio fantasiosa, que tenderia para o místico, ele desprezou. Ele só fez constar aquelas que concordavam entre várias. Então ele pegava, fazia a mesma pergunta para um monte de espírito, a gente já falou aqui, mas não custa a gente relembrar, esse monte de espírito recebia as perguntas, respondia, e somente aquelas respostas que tiveram uma generalidade concordante é que ele separou e colocou na doutrina. Então, a base espírita é racional. É uma fé raciocinada. É esse o trabalho do Kardec. E é interessante, Allan, quando você faz esse comentário, porque uma dos incômodos da sociedade da época era o fanatismo da crença. E isso já estava incomodando a sociedade. E, para surpresa da época, nasce uma doutrina baseada na pesquisa e na racionalidade. Eu acredito que talvez isso seja o ponto mais alto da doutrina espírita. Ela nasceu exatamente fruto de pesquisa e de racionalidade. E todos aqueles textos, quase todos, passaram pela revista espírita. Ela foi submetida no campo social e depois colocada na obra espírita. Como é que alguém vai se fanatizar pelo espiritismo? Não pode. Tem que ter lucidez para viver no espiritismo. O que você falou, Geraldo, é importante a gente dar mais ênfase ainda, porque é assim, Kardec ele não só fez isso por um hábito do comportamento científico dele, mas ele fez isso com a vontade, com o propósito de diferenciar de qualquer tipo de fanatismo, qualquer tipo de misticismo. Ele queria deixar claro que a doutrina espírita era da casa das ciências humanas. E para isso ele precisava adotar o método racional, que foi o que ele fez, muito bem feito. Infelizmente, depois de Kardec, nós encontramos muita gente mística no meio, se diz espírita. Não é espírita de verdade, porque é espiritualista. Ele pode ter simpatia pelo espiritismo, ele pode achar base no espiritismo, mas ele tende ao misticismo. Então, é até bom deixar aqui um alerta para todo mundo que está nos ouvindo. Se o que você está na mão, o texto que você está na mão, o áudio que está ouvindo, a palestra que está ouvindo, tender a algo místico, abra seu olho que não é espiritismo puro, é espiritismo misturado com alguma coisa. Muito bem. Aliás, né, enfatizando que Kardec deixou muito claro que quando você faz isso, você presta um desserviço ao Deus. Espiritismo. Exatamente, Muito isso bom. mesmo. E é interessante que a gente observa que outras religiões, elas construíram um modelo de pensamento, uma doutrina, e essa doutrina é a mesma há 1.000 anos, 1.500 anos. Eu fiz essa colocação para perguntar ao Luiz. Kardec diz que o espiritismo ele é progressivo. Então a pergunta é: o espiritismo, Luiz, é uma doutrina essencialmente progressiva. O que é ser progressivo? E por que ela é progressiva? Ô, Geraldo, eu repito isso aqui sempre. O nascimento dos pintinhos não é progressivo. Porque há 70 anos atrás, a minha mãe botava os ovos para chocar, eram 21 dias. Você vê que hoje essa área da avicultura progrediu, que foi uma coisa fantástica. E eu tenho uma filha que trabalha nessa área, né? E um genro. E eu tive essa curiosidade, eu disse assim, escuta, o pintinho continua nascendo com 21 dias? Ele assim, não mudou nada. Entendeu? Por quê? Porque a verdade surgiu. A verdade foi implantada. Quando a verdade ela tem que ser construída, ela é progressiva. Por exemplo, na sua área, a verdade não se implanta. Agora mesmo nós estamos vivendo essa pandemia, que é um bando de palpite aí para tudo quanto é lado, e estamos aprendendo com a doença. Sim. A ciência se forma na experimentação. Sim. Então, o espiritismo, como se baseia na experimentação, ele é progressivo até o ponto que chegar na verdade. Qual é a verdade que no espiritismo foi colocada de pronto? Qual é o maior espírito que habitou esse planeta? Jesus. Né? Agora, essa verdade ela surgiu no seio das religiões. Como as religiões não possuíam a qualidade que o Cristo evidenciou de ser pobre de espírito, ela não absorveu esse conhecimento que era pobre de espírito. O espiritismo é pobre de espírito, não é orgulhoso, né? Ele pegou a humildade do Cristo e se impôs com ela. Mas as religiões não, eram fantasiosas, eram grandes, e elas não conceberam que aquele consolador podia ser alguma coisa tão simples. E elas repeliram. Então, você vê como os assuntos se encadeiam. Sim, sim, o sim. Espiritismo é pobre de espírito. As religiões eram pobres de espírito. Quando chegou lá pelo ano 300, as religiões se enriqueceram de espírito. Chegou lá um gênio que disse assim, tem muito poucos prosélitos. Não precisa criar prosélitos pela crença, pela compreensão, pelo desenvolvimento, pela persuasão. Vamos criar por decreto. Todo o meu reino será cristão. E aí foi a derrocada do cristianismo. Então, vamos cuidar. Acabamos de falar isso. Vamos cuidar para que o espiritismo continue sempre pobre de espírito. Não vamos adaptar o espiritismo aos desejos dos prosélitos, às ansiedades daqueles que frequentam e dizem, ah, você precisa melhorar isso aqui. O espiritismo tem que continuar nessa racionalidade, nessa simplicidade e tudo baseado sempre no estudo e na análise para que ele continue tendo essa firmeza, essa base sólida que ele tem, que é a razão. É isso aí, Geraldo. Interessante. E nós entendemos, Luiz, que existe a doutrina espírita codificada por Kardec, que nós estudamos aqui, mas muitas outras coisas foram incorporadas com o tempo. Ernesto Bozano, Gabriel Delany, né? Isso foi sendo incorporado como se fosse assim, são apêndices do espiritismo, e isso fica muito claro o aspecto progressivo do espiritismo. Não é uma coisa fechada, nada mais entra, nada mais sai. Está aberto, né? E na sequência, a gente vai entrar no campo da ciência também. Então, eu pergunto ao Alan, fazendo sempre essa colocação, Alan, anteriormente. Kardec escreve no item 55 que, abre aspas, por sua essência, o espiritismo contrai aliança com a ciência. Fecha aspas. Já foi um assunto que nós comentamos aqui, mas como Kardec escreveu, eu faço a pergunta ao Alan. Se o espiritismo tem como um dos seus pressupostos a realidade insofismável de Deus, e que pode contrair aliança com a ciência positiva, eu pergunto ao Alan, os pressupostos científicos que dominam as pesquisas atuais permitem essa aliança? Olha, meu amigo, essa é uma resposta difícil, Geraldo. Eu vou tentar falar da seguinte maneira, olha só. A doutrina, desculpa, a ciência, ela é cartesiana, né? Desde Descartes, que criou esse método, até hoje em dia, ela segue o modelo cartesiano. Então, o modelo cartesiano adotado pela ciência, e é muito facilmente compreendido que a ciência precisou criar um mecanismo de autonomia do que a Idade Média vinha criando, daquele obscurantismo religioso que ela proibia a ciência de pensar. Nós tivemos aí pelo menos 1.000 anos de Idade Média de escuridão, né? Aonde nós ficamos presos a só aquilo que ratificava a fé dogmática. Então, as igrejas, que eram ferramentas de manipulação dos impérios, dos reis e tudo mais, a igreja ela ficou como um braço que ora comandava no lugar do rei, ora comandava junto com o rei, ora comandava até sem o rei. Então, toda a ciência ela só existia para dar força, para dar aval, para dar credibilidade a esse comando religioso no mundo. Quando nós começamos a descortinar esta Idade Média, quando a gente começa a ver, a ponto de nós conhecermos um pouco a história depois da Idade Média, chamada de Século das Luzes, né? Olha só, luzes para iluminar essa escuridão de 1.000 anos da Idade Média. Então, quando a gente entra para a Idade das Luzes, vamos chamar assim, que ainda não são luzes de facho, né? São luzes de lamparina ainda, que precisamos de muito mais luz ainda, a ciência ela se aprisionou no modelo cartesiano para ficar apartada do domínio dogmático religioso. E, com isso, ela não permite ainda que pressupostos que saiam do modelo adotado até hoje pela ciência entrem no rol de algum tipo de ciência. Então, o que a gente não consegue entrar naquela prova sistemática científica não é ciência. Então, o espiritismo ele fica meio no caminho dessas duas aí. Ele fica tentando costurar o encontro da moral com a ciência. Uma posição desconfortável, mas necessária, porque o dia que a ciência e a religiosidade, no sentido moral, andarem de mãos juntas, de braços dados, meu Deus do céu, nós vamos voar na evolução do ser humano encarnado na Terra. Agora, nós também temos notícia de muitas teses de mestrado e doutorado na ciência, na academia, de uns 15 anos para cá, começando a ter publicações internacionais, começando a ter validade de ciência no meio que a ciência aprova dos fatos espiritualistas. Então, nós estamos avançando, ainda com passos lentos, ainda com uma marcha, ainda, como nós falamos aqui, de lamparina, ainda precisamos de um facho luminoso maior, mas estamos avançando. Temos aí consciência disso, estamos avançando. Mas ficamos 1.000 anos na escuridão, né, da Idade Média, então temos que ter mais paciência aí, mas uns 1.000 anos é coisa melhor, né, Luiz? Lembrando, Alan, que hoje a ciência já conclui, né, que a massa do universo ela não representa 5% da matéria que nós conhecemos. Então, realmente, a ciência começou a entrar num campo que o espiritismo domina. Então, são promissores a situação futura. É interessante, Luiz e Alain, essas falas de vocês. Eu já disse aqui outras vezes e volto a repetir. Eu estou lendo, não acabei ainda, aquele livro A Dança do Universo, do Marcelo Gleiser, que é um físico professor nos Estados Unidos, e que eu oriento, quem puder comprar e ler, vai se surpreender com o que está lendo. Ele é um cientista, como qualquer outro cientista, e ele fala umas coisas muito interessantes. Ele fala que o cientista, ele também tem uma alma, e ele também sonha. E muitas de suas pesquisas são baseadas em crenças religiosas. Eu achei extremamente interessante. Ele falou assim, a ciência só avança baseada em crenças. Então, e ele faz o livro, e o livro abre uma cortina para de dentro da ciência enxergar uma outra realidade. Seja crença, crendice, verdade ou não, ele fala, existe algo espiritual, existe um Deus. Aí ele pergunta, existe Deus? Será que Deus é Deus? Mas de qualquer maneira, ele abre uma porta, pode ser uma porta pequenina, mas ele abre uma porta. Quando ele lançou o livro, ele foi criticado por outros professores, que ele estava correndo um risco de misturar as duas coisas que você falou, Alain. Ele falou isso, eles achavam que ia fazer mal para ele. Mas o livro foi um best-seller. Vendeu, e cada vez mais, aonde ele vai, ele é lembrado por esse livro. E ele já falou, aonde eu vou, todo mundo faz a mesma pergunta do livro Dança do Universo. Então, era um livro que era a necessidade da sociedade. Aquilo parece que abriu só uma portinha e falou, olha, a ciência tem algo mais. Então, isso parece que existe todo um movimento, talvez até regido pelo mundo espiritual, que começa a se delinear um caminho, quem sabe, não sei quando, a ciência esticar a mão para o espiritismo abraçar a ciência. Né? Muito bem. Dando sequência, são 10 horas e 37, eu pergunto ao Luiz, eu vou fazer essa colocação, Luiz, no item 55, olha que interessante, o espiritismo marchando com o progresso jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, o espiritismo se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Olha a frase que o Kardec coloca. E eu pergunto ao Luiz. Luiz, você pode nos explicar com mais detalhes essa afirmação do Kardec? Quer dizer, existe o espiritismo, mas se a ciência surgir provando um fato e uma assertiva espírita estiver em equívoco, o Kardec diz que o espiritismo se modificará. Você pode nos explicar melhor isso? Nós precisamos prestar muita atenção nessa afirmativa. Kardec não disse que uma hipótese científica modificaria o espiritismo. Kardec disse uma verdade científica. Tá? Então, nós precisamos ter muito discernimento com relação a isso. Porque você sabe, você é do ramo, as ciências progridem com hipóteses. E elas só se firmam pela tentativa de derrubada dessas hipóteses. É que nem você martelar uma estaca. A estaca está fincada, você bate ela cada vez vai mais fundo, cada vez fica mais firme. Por quê? Porque ela se submeteu à observação, à crítica, ao contrário. Né? E aí, como ela é a verdade, o contrário nunca vai existir, cada vez vai firmar mais. Então, nós, espíritas, precisamos tomar cuidado com isso. Porque a ciência, antes de chegar à verdade, ela surge com muitas hipóteses, muitas possibilidades. Então, nós estávamos falando sobre a questão da matéria. A ciência, hoje, ela afirma que menos de 5% é matéria como nós conhecemos. Aproximadamente 30% ela chama de energia escura. E os outros 70% ela fala de matéria escura. O que, que é isso? Isso é um elemento fluídico ou imaterial que a ciência está começando a palpar. A doutrina espírita, ela fala já há muito tempo, desde que surgiu, que o elemento primordial é o fluido cósmico universal. A ciência, há bem pouco tempo atrás, dizia que a menor partícula existente era o átomo. Depois descobriu que o átomo não é menor, tem coisa menor, e agora e cada vez está indo mais. Então, nós precisamos tomar... E, principalmente, é uma coisa que eu chamo a atenção, a questão da física quântica. A gente vê no Espiritismo muita teoria e muita fala em torno do quântico. E, na realidade, são informações falsas. Eu, você, o Alan, em matéria da energia quântica, da física quântica, nós somos zero, né? O público normalmente é zero. Eu encontrei artigos de físicos nucleares, né, físicos quânticos, publicados e elogiados, que chegaram até mim pelo Vadimecum, são consultores do Vadimecum. Aí eu enderecei a essas pessoas que elas fizessem contato com o nosso querido amigo Alexandre, que é físico quântico, estudioso, né? Porque ele tem uma matéria, ele é muito, para mim, é o meu paradigma com relação à física quântica. E realmente eu tenho conseguido algum sucesso com isso, porque essas pessoas entram em contato com ele, aí já são níveis de conhecimento bem melhores, ela está um quilômetro acima do meu conhecimento da área, mas depois eu tive retorno dessas pessoas. Dizia assim, gostei muito desse contato, porque existiam coisas que eu não tinha muita certeza e o Alexandre me esclareceu. Então, nós, espíritas, estamos assistindo a ciência entrar com relação à física quântica num campo que até hoje nós sempre falamos com muita propriedade, muita a gente navegou com muita calma, muita tranquilidade. Mas agora a ciência vai começar a entrar. Então, eu acho que nesse campo, Geraldo, nós iremos aprimorar muito mais o conhecimento espírita. Agora, isso tem que ter o aval do técnico espírita, do físico espírita, que ele vai ter condições de avaliar o que a ciência vai nos apresentando. Sem esse aval, nós não podemos ficar aí que nem mariposa. Tá bom, Geraldo? Muito bom. Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, você começa a ver que o aspecto moralizante, o aspecto moral, ele é bastante destacado dentro da doutrina espírita. Pergunta a você, qual é a utilidade da doutrina moral dos Espíritos? Com que objetivo existe esse destaque da parte moral espírita? Essa construção da parte moral no ser humano, ela tem uma história muito anterior ao próprio Cristo. Desde que nós encarnamos no mundo, desde a época primitiva, busca um entendimento no comportamento moral do ser humano. É um processo natural, né, do avançar daquele nível primitivo ao nível de conquista moral. Então, nós tivemos o início da filosofia baseado muito nisso, né? Nos pré-socráticos já buscavam alguma explicação da moral. Toda a linha de Platão, Aristóteles, inclusive toda a moral católica e mesmo protestante é baseado nesses filósofos da antiguidade. Aí vem o Cristo e traz uma moral traduzida por uma linguagem daqueles daquela época lá, usando muitos símbolos, muitas figuras de linguagem, muitos exemplos daquela vivência daquele momento. Quando Kardec traz uma releitura dessa moral, ele não está inventando uma moral nova, Ele não está trazendo nada de novo. Ele está apenas colocando um outro fator, que seria o fator vida imortal do espírito, fator reencarnacionista, nesse interim da moralidade. Porque se a gente pegar uma moral baseada apenas naquilo que a gente encontrou nos templos religiosos antes do espiritismo, a gente vai ter uma moral meio manca, porque Deus ele não é tão justo assim, né? Nasce um perfeito, outro imperfeito. Nasce um cheio de possibilidades, outro sem possibilidade nenhuma. Quer dizer, se Deus cria cada ser humano uma vez só, coloca ele no mundo uma vez só, e ele morre e vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, ele não é justo, porque ele não parte todo mundo no mesmo ponto. Então, se não parte no mesmo ponto, não pode cobrar que o final da chegada seja tão diferente. Claro que é diferente, sai de uma situação de nascimento diferente. Agora, quando a gente coloca nessa moral o fator reencarnacionista, onde nós fazemos e desfazemos um monte de coisas em várias encarnações, e hoje nascemos na somatória dessas vidas passadas, num contexto que vai nos possibilitar um verdadeiro avanço naquele ponto que nós estamos parados do nosso avanço, aí a parte moral do espiritismo tem tudo a ver. Mas nós, espíritas, somos essencialmente cristãos no comportamento do Cristo vivido entre nós, não no que fizeram do cristianismo depois desse comportamento cristão. Então, quando a gente alia, tanto é que se fala até do espiritismo como cristianismo revivido, né? Quando associa a palavra cristianismo ao espiritismo, não é que é uma sequência de todo o cristianismo, de todos aqueles que utilizaram da palavra cristianismo para fazer e desfazer na história humana tantas atrocidades que fizeram. Mas é um rever da moral vivenciada por Cristo. É esse o cristianismo que nós adotamos e é essa moral que é associada ao espiritismo. Não sei se era bem isso que você queria corresponder, Geraldo. Não, muito bom. Você ampliou muito o pensamento. Muito bem, 10 horas e 47. Muito comum, Luiz, vermos em textos espíritas, principalmente o de Kardec, falar de Sócrates e Platão. Para falar de Sócrates e Platão, você precisa conhecer Sócrates, você precisa conhecer Platão. O Kardec faz uma afirmação assim, e eu pergunto a você, Sócrates e Platão foram, de fato, precursores da moral ensinada pelo Cristo? Isso é realidade, Luiz? Isso é uma verdade? Sim. Se você analisar aí a origem do próprio cristianismo, você vai vai encontrar aí muitas referências anteriores a ela. Eu ontem estava assistindo aqueles documentários, né, dos canais fechados, e estava a história de um leopardo jovem. E aí o leopardo, a mãe está ensinando tudo para ele, ensinando ele a subir na árvore com a presa na boca, e aí começa a chegar na hora da testosterona, né? Testosterona. E aí o leopardo começa a sentir atração pela mãe. Aí a mãe expulsa ele. Entendeu? Então você vê existe uma frase muito repetida na doutrina espírita, nos livros espíritas, né? A natureza não dá saltos. Então aquilo que nós encontramos em Cristo, sem sombra de dúvida, remonta a muitas coisas que, inclusive, às vezes a gente nem conhece. De repente, você vê que muitas coisas são descobertas aí, e aí você vê que aquilo que é descoberto já falava de uma coisa. Então, a origem, né, o desenvolvimento desses aspectos, eu não vejo assim que seja tão importante quanto o fato de a gente aplicar isso que está aí. Esse é o mais importante e é onde nós estamos mais longe. Se a gente se preocupasse com a distância que nós estamos daquele ideal, em vez de ficar remontando ao princípio daquele ideal, a gente teria ganho mais. É isso aí, Geraldo. Não, muito bom, interessante. O que eu quis destacar é assim, nada existe na vida que seja isolado. O passado está ligado ao presente e o presente estará ligado ao futuro. Então, essa evolução, essa sequência de informações que vieram pelos grandes líderes, estão encadeados no passado. Então, sempre, e antes de Sócrates e Platão, deve ter tido alguém lá que também falou alguma coisa que ajudou Sócrates. Né? Pré-Socráticos. E tudo está encadeado. E você veja que tem tudo a ver com pobre de espírito, né? Sim, então, é exatamente como tudo se encadeia, né? Então, o que eu quis assim, dar um destaque é tudo tem uma sequência lógica, racional para o progresso da humanidade. E daqui a não sei quantos anos, vai surgir um outro grande líder que vai trazer um grande avanço, seja na arte, seja no que for. Ele vai dar um grande avanço e isso vai ser necessário para nós naquele momento. Não sei se você conhece, existe uma frase que diz assim, nada existe de novo na face do sol. Era uma frase citada pelos alquimistas, né? Eles falavam isso. Existem gênios, por exemplo, como o Beethoven, eu recebi um vídeo agora, ele foi um gênio, é um gênio dos gênios. Né? De repente, um indivíduo desse vem para dar um arranque na evolução da música. Né? Mas tudo bem, dando sequência aqui, agora eu me dirijo ao Alan. Alan, no final do item 56, nós lemos o que o ensinamento dos espíritas acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que une os mortos e os vivos, os quais completam as noções vagas sobre a alma, seu passado e seu futuro, com o que, por sanção da doutrina, são as próprias leis da natureza. É uma colocação, né, muito interessante, que é o conhecimento dos princípios que une mortos e vivos. Eu faço a pergunta ao Alan. Alan, tudo parece se completar um pouco mais a cada nova revelação. Esse mecanismo de evolução, onde tudo está atrelado, é um determinismo divino? É que você misturou duas coisas aí nessa pergunta, né? O determinismo com um processo evolutivo. Mas vamos tentar quebrar essa sua pergunta aí. O processo evolutivo, a escada de Jacó, é uma condição sine qua non para todos nós. Nós vamos passo a passo num processo contínuo de evolução. Alguns ficam estacionados numa, duas, três, cinco encarnações, mas não retroage, né? Ele só para trás nem para tomar impulso, é dali para frente, né? Chegou ali, vai. E vai, nem que demore, nem que ele fique relutante num patamar por muito tempo, mas o processo é contínuo para cada espírito. Ao mesmo tempo, há um processo evolutivo do grupo que está encarnado entre nós, né? Nosso, né? Nós pertencemos a um grupo de espíritos que segue uma evolução. Alguns se destacam, vão mais à frente, alguns ficam ali parados. Alguns que se destacam muito, às vezes são agregados a grupos, outros que estão no processo de evolução mais acelerado. Alguns outros ficam para trás para ajudar aqueles ainda mais atrasados no processo. É um grande processo evolutivo que nós vamos passando. Há como um fato, eu não vou chamar de determinismo divino, mas um fato de que nós vamos evoluir. Não tem jeito. Por um jeito ou de outro, nós vamos evoluir. Não é que Deus nos determina isso, mas é que é uma condição nossa, natural, de um processo lei evolutivo. Natural. Lei natural. Não é determinismo. Ele não exige que a gente evolua. Ele permite que a gente evolua. O ritmo que cada um de nós vai, aí não diz respeito a Deus. Ele está ali dando suporte a que todos evoluam. Uns a 100 por hora, outros a 50 por hora, outros a 0,001 segundo por segundo, bem lentamente, né? Mas ele dá a condição, ele dá a permissão, ele dá o ambiente para que cada um de nós evolua na onde nós estamos situados. Agora depende de cada um de nós aproveitar ou não esse processo evolutivo. É interessante o que você falou, porque assim, a palavra determinismo, ela é forte, né? Ela é muito assim, acachapante, né? Mas assim, talvez a ideia que tem que ter da sua resposta é que ninguém anda para trás. Tudo se anda para frente, para a evolução. Então, acho que foi nesse sentido, assim, existe um movimento em que os espíritos evoluem, né? Muito bem, agora 10 horas e 55, vou fazer a última pergunta para o Luiz e depois a última pergunta para Geraldo, deixa eu só fazer dois comentários aqui, que o pessoal tem mandado muitas coisinhas aqui, mas assim, eu vou fazer dois comentários chegar agora. O Wagner falando aqui, ó, que ele dá uma sugestão para a gente convidar o Alexandre para falar sobre física quântica. Eu acho que é uma boa mesmo. Eu acho que ele viria com a maior boa vontade do mundo. Mas Alan, é importante colocar o endereço do LIP aí, porque aí todo mundo pode entrar como... Vou colocar aqui, bem lembrado. Isso. E a Silvia que fala assim, a beleza da lei das reencarnações... Oi, Silvia. Oi, Geraldo. É minha irmã. Ah, então assim, ó. Nossa irmã, então pronto. A beleza da lei das reencarnações é o aprendizado que armazenamos em nossas almas e que tanto nos ajuda no decorrer de nossas existências. Salve a vida em seu esplendor. Então, Silvia, você não, o Geraldo é egoísta, ele quer você só para a irmã dele, mas eu vou chamar você de minha irmã também, tá bom? Então, legal. Podemos dar sequência aí? Vamos embora, manda bala. Luiz, última pergunta. No item 56, está escrito, entre aspas, com o auxílio das novas luzes trazidas pelo Espiritismo e pelos Espíritos, o homem compreende a solidariedade que une todos os seres. A caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Fecha aspas. Eu pergunto a você, Luiz, você pode nos explicar melhor essa solidariedade que une todos os seres? Ô, Geraldo, o Espiritismo veio trazer muita novidade com relação ao mundo animal, ao mundo vegetal, ao ambiente, né? Então, há pouco tempo nós líamos aí uma lição do Emmanuel em peregrinação, né? Mostrando que a Terra é como uma astronave, né? Nós estamos aí, alguns em compartimentos bons, bonitos, outros em compartimento mais feio, um mais feio, outro mais bonito. Ou, em suma, a doutrina espírita, ela veio nos mostrar as coisas como elas são. Então, por exemplo, muitas pessoas ajuda-nos a compreender, por exemplo, o aspecto animal, o aspecto vegetal. Mostra que nós ainda estamos num estágio que ainda para nos alimentarmos, para alimentar o nosso corpo, nós precisamos de animal, né? Então, veio trazer a luz sobre esse assunto. O extremismo é que é horrível. Existem pessoas que, a partir dessa informação, não comem mais nada, né? Existem pessoas que não estão nem aí e praticam os maiores absurdos. Agora, nós não podemos prescindir da principal característica do Espiritismo, o bom senso e a razão. Tudo nós temos que visualizar à luz desses dois elementos, o bom senso e a razão. É isso aí, Geraldo. Muito bom. Excelente comentário, Luiz. E agora, a última pergunta que eu faço ao Alan. Geraldo, antes de você fazer a pergunta, eu vou só divulgar aqui, ó. Está aí publicado o site do LIP, tá? Então, eu coloquei nas respostas mas quem quiser anotar, eu deixei aí, ó, para as pessoas anotarem. Por sinal, você quer ver o que eu vou fazer? Porque eu estou vendo aqui que tem gente que enxerga pouco, né? Quer ver o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouco esse negócio aqui. Não sei se está dando para todo mundo ver aí. Vamos ver se eu consigo aumentar o tamanho da letra aqui. Eu só Agora vi eu que que não ele estou sabendo. Deu para ver, né? deu para Então ver. anotem aí, tem lá nas respostas. Eu já gostei aqui que a sua irmã falou que nós somos todos irmãos, então agora você perdeu sua irmã aqui só para você, seu egoísta, pare com isso. Então vocês vejam, eu postei também lá nos comentários, para quem quiser aproveitar, olha aqui, ó, tem um link para vocês verem todas as citações de pobre de espírito lá no Vademécum, tá bom? Ótimo. Vocês podem clicar lá, tá lá nos comentários, e ver todos todos os livros, todas as citações do pobre de espírito, tá bom? É só para a gente ir interagindo com todo mundo aí, tá bom? Vamos lá. Última pergunta, meu amigo Geraldo, que a hora urge no nosso tempo. Exatamente. Muitas vezes se dá valor a qualquer obra quando alguém fala assim: quem foi que fez? Então, baseado em quem fez, você dá mais ou menos credibilidade. Feita essa colocação, faço a pergunta a você, Alan. Qual é a autoridade da revelação espírita, uma vez que ela emana de seres cujas luzes são limitadas e que eles são infalíveis? Eu pergunto isso porque todo o trabalho espírita que o Kardec fez foi baseado em comunicações de espíritos iluminados e não iluminados, de espíritos experientes e não experientes. Então, considerando esse aspecto, qual é a autoridade da revelação espírita? Olha, eu acho que é uma pergunta importantíssima que você fez, Geraldo. Sabe por quê? É o seguinte, ó. Não tem autoridade, né? Eu acho que tem uma boa vontade, que é diferente. Dentro desse processo de boa vontade, Kardec fez o quê? Ele fez a mesma pergunta para milhares de espíritos. Ele não mediu se o espírito era de Skol, se o espírito era simplório, se o espírito. Não, ele perguntou a mesma pergunta, e lembrando que nós não tínhamos internet naquela época. Então, ele escrevia cartas a bico de pena em lâmpada de lampião, que por sinal intoxicou ele, que pode ter até acelerado um pouco o processo de desencarne dele. Noites a fio, ele fazia a mesma pergunta por escrito, em papel, postava para um monte de países, para um monte de espírito, essa coisa no correio. As respostas voltavam, ele lia as respostas e só aquelas respostas que foram de forma geralmente concordante, ou seja, que diziam da mesma forma, ele constou na obra Kardec, nas obras básicas. Então, a autoridade é da generalidade concordante, não é de um espírito em especial, não é uma pessoa ditando para ele, mas é um monte de gente respondendo de forma coerente. E geralmente concordante, que é a que ele fez constar. Então, ele dá o nome, inclusive, de obra dos Espíritos, não do Allan Kardec, né? É uma obra ditada pelos Espíritos que ele fez constar. É isso que você queria corresponder, Geraldo? Exatamente, e isso me Então, tá fez bom. lembrar o que o Luiz sempre fala, que onde ele mais aprendeu é quando ele fez uma reunião em grupo. Ali ele conseguiu Ah. talvez apreender muito do que os outros falavam, e ele, o Luiz falou que ele cresceu muito ao ver a opinião dos outros, não é isso, Luiz? Sim, é isso mesmo. E lembrando, né? Hoje, você vê quando surgem artigos aí desse negócio da Covid e tal, o pessoal analisa se aquele autor ele tem artigos publicados em revistas científicas conceituadas. Né? Sim. Então, você observa que a análise profunda é feita se aquele cara tem publicações em órgãos de ponta. Né? É o bom senso. Você vê que a razão continua operando. Muito bom. Fiquem Vamos com ver. ela, fiquem com ela. Fique com ela, né? Cultive, né? 11 horas e 4 minutos. O tempo passa na nossa dimensão. Como dizia o Fiore Gigliotti, o tempo passa. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Eu agradeço aqueles que nos ouvem, porque é só por causa deles que nós existimos. Muito obrigado. Não se esqueçam, dia 11, feriado nacional, né? Pelo aniversário do Luiz Guimarães. Um abraço a todos. Meu telefone, 3433-8679. E isento de Covid. Alan, suas últimas palavras. Feriado nacional, já o ego já encheu aí, pode baixar aí a bola, baixa a bola, é só o aniversário do Luiz, né? Não é nada disso, mas é muito importante para ele, então a cobrança dele é essa, que você dê parabéns para ele, 11 de fevereiro, e eu não tenho nem como falar que eu vou esquecer, porque 13 é da minha mãe e eu sempre gravo os dois muito próximos um do outro. Então, um ótimo domingo a todos. Uma ótima semana para todos vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. E eu vou incorporar aqui a frase que o Luiz falou. Nós agradecemos a todos vocês que nos ouvem. Realmente, isso é uma razão principal que estamos aqui fazendo esse programa. Então, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.